3145, observe o Xené após o tráfego ingresso da posição 10. Posição 10 da 3145 após o Xené. Net está autorizado a alinhar e manter 1-0. Gente, após o pouso do Bang da WebJet, a linha mantém o 4-1-1-8. Alô, da 3145, pode confirmar só se não é posição 5 para o da 3145, já resolvi confirmar. 45, a infraero informou 1-0. A gente prossegue para 1-0, da 3145. Alô, Salvador, boa tarde, é o TP 5219. 219, conquista Guardicópia. 219. Papa Romeu, Alfa Romeo Alfa, suba ao 230, chame Recife 1-26-85, secundária 1-3365. 1-26-85, secundária 1-3365, Alfa Romeo Alfa. 3 Salvador, o Índio November Alfa está em descida para 1000 pés. Salvador, boa tarde. Só para informação, esse é 6314, foram autorizados e declaro os exames, tá? Estou ciente, 6314, mantém o ponto de espera, se eu passo seu número 1 agora para decolagem. Sim, 6314, ponto de espera no zero. Web 5729, no solo 29, chama o solo agora, 121.9. 219, obrigado. O azul 4-1-8, complete alinhamento e aposta livre a decolagem da 1-0. O vento é 1-20 graus, 1-0 nós. Gente, após o alinhamento, livre decolagem 1-0, o azul 4-1-8. Washington é 6314, após a aeronave da azul iniciar a rolagem, você está autorizado a alinhar e manter 1-0. Após a azul iniciar a decolagem, ali manter 1-0, Xané 6314. 1935, transponda 5070. Corrente, é pronto. Camarada. Só o Salvador Juliette 5729, pessoal. 5729, prossegue Alfa Juliette, portão 01 autorizado. Alfa Juliette 01 autorizado, obrigado. Xené 6314, torre novamente. Prossiga. A solicitação do controle, temos um tráfego no setor norte de baixa performance, mantém ainda o ponto de espera, ok? Ah, ok, mantém a posição, beleza. Estará atento ao tráfego e informará quando de volta. Alfa Victor Juliette. Controle ao Papa Romeo Alfa Eco Fox, após não pode voar direto ao Flock. 04, o transponder. Ok, autorizado para conquista, da conquista, o nível 200, direto, decola da 1-0, curva direita após, na subida Arbor, após DCT, o controle 3935 e o transponder 5104, trip 5219. Correto, é front trip. 219. Chame o controle, 1935. 1935, obrigado, boa tarde. 1399. Prossiga. Autorização Congonhas 380, por gentileza. Ciente, Mike Echo. Controle Salvador, boa tarde, azul 4118, decolado no perfil da Dael, cruzando agora 1500 pés. Confirmando, direto ao Flock, dá presente o Papa Romeo Alfa Eco Fox. Confirma, controle. Afirmo, direto Flock, Papa Romeo Alfa Eco Fox. Obrigado. Papa Romeo Alfa Eco Fox, chame Recife em 1-26-85, secundária 1-3-3-65. 2-8-5-3-3-65, obrigado, tenha um bom trabalho. 9-9. Decolagem 6-0, Azul 41118, contatada na decolagem, subam 360, saída da El, Leda Bridge. Sobe para 360, da El, Leda Bridge, 4118. Salvador, Santa 3217, remoto 12 para pushback acionamento. Remoto 12, aguarde, já autorizei o tráfego da Oceané. Aguarde para. Aguarda, Santa 3217. Mal tráfego? Elta, é o Pantanal 4711, com informação uniforme, boa tarde. Afirmativo, Pantanal, aguarde de cópia com Goiânia. Tem uma saída pra gente? Da El, Leda Bridge. Obrigado. Vou no 399, cópia. Na escuta, prossiga. Autorizado com Goiânia, 360, apesulo no meio e após conforme a alta do plano, decola da 10, direita. Da El Leda Bridge, 199.35, 5066, transponder gol no 399. Já né, 6314, contato radar na decolagem, sobre o planejou 340, saída Momo. 340, visual, quantidade vai direto Momo, da presente? Controle 5066 no transponder no 399 da gol. Correto no 399, chame pronto, pushback acionamento. Sete. Salvo Salvador, é o gol 1925, informação, informa transmissão para Brasília no 360. Gol 1925 para Brasília, guarde corte. Guarda corte, a gentileza, a saída prevista, gol 1925. Saída Arbon, Elefa, o Fito. Alfa Victor Juliette. Sente, Novembro. Fito, chame, aguarde cópia. Sente, obrigado. Salvador, boa tarde, passarei 2131, remota Barreiras 340, aguardando cópia, passarei. Salvador, boa tarde, Gono 755, autorização, confim, 324. Gono 755, para confins, aguarde cópia. Da El Leda pro 75? Da El Leda Bridge. Obrigado. Essa não é a 6314? Pode voar a flock da presente? Na 6314, negativo inicialmente Momo. Ok, Momo. Tem que aumente a razão de subida para poder viabilizar o dia flock? Inicialmente no princípio da subida, devido a tráfego no 200. Mais próximo será coordenado novamente, fechando a 6314. Obrigado, companheiro. Trip 5488, desço para 2000 pés, NH 10012, autorizado DLS, reposto estabilizado. Para 2000 pés, 1012, reposto estabilizado DLS. Vitor Juliette. Antônio, gol no 395, transferência. 99, aguarde, era o push. Vai guardar um 399. 050 na Mari, boa nota. 399. Golo 399, aguarde para o push. Autoriza acionamento na posição, tá? Azul 4118, chame Recife na frequência 125, na 1, alterna no 3325. 2 a bordo com 4 horas 24 minutos, alterna Goiânia. E as frequências, poderia repetir por gentileza? Azul 4118, em frequência de Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Zero no 2, torre 1 no 6. Táxi autorizado, pátio 1 via Índia, 18B no ponto de espera, o Xené 63, 2 1, obrigado. 7. Solo tá 3, 2, 1, 7. Guardia Elétrica X-Ray, pista no 0, ajuste no 0, 1, 2. GV 27. 17 identificou e informa que está de Ilhéus para Maceió, mantendo 090, chamando 0241. Sente a 3 milhas após explorar, serviço de vigilância, mantém nível 090. Caso tenha condições, vou ir direto no rumo de Conde, GV27. 17. Qual 217, pronto pacote? Está funcionando a 471? Botanal 4711, pronto para cópia? Afirmativo, 4711. Botanal 471 para São Paulo, nível de voo 360, via UPZulu 16, saída na pista 10 após curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 19.35, torre 18.6, transponder 5106. Autorizado 360 para Congonhas, via Upper Zulu 16, decolando da pista 10, primeira curva direita, saiu do Tael, Leda, depois Bridge, 1935 controle, 186 é o da torre, 5106 é o transponder. Pantanal 4711 está no gate 4. Pantanal 4711, contagiamento correto, reporte para o push. Reportará 4711. Solo 399, está no 7. Autorizar agora o push. Altitude de tráfego, Mike Eco Delta. ...399, autorizado push, reporte para o táxi. Autorizado push, reporte para o táxi, 399. Solo Salvador, passando do 2, 3, 1, para... Subida de Salvador. Passarela 2231 pronto para cópia? Passarela 2231 para Barretos, nível de voo 340, saída direto de Dó, após direto Zambi, após direto Ipu. Pista 10, após curva à esquerda, saída Momo, transição Cópico, após voo direto. Controle 19.35, torre 18.6. Responde 5073. Autorizado Barreiras, o 340, D2, Zambi, e a terceira posição. Por Índia Lima, papá, uniforme Romeu. Meu povo, fala da 10, responde a esquerda, sai da Momo, transição. Pode. Cockbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e uniforme. Passarela 2231, conhecimento correto, que pode para o push. Poderia confirmar o número na sequência para pushback acionado, gol no 077? Estimação, guarda autorização de pouso. Antes, está com o baixado para baixo. Já pronto, do Defesa Naval. Voo no 077, número 3 para puxa. Número 3 para puxa. Taxa 3217, POB de 150, autonomia de 3 horas e 42 minutos, alterna Guarulhos. Taxa 3217, segue como número 2 para táxi. Tráfego. Tráfego à sua frente. É um Boeing 737 da Gol. Sim, segue como 2, o TAC 3217. Taxa 3217, confirme POB, autonomia alternativa. 150 POB, 3 horas e 42 minutos, Salterna Guarulhos. Terna? Guarulhos, Sierra Bravo, Golfe Romeo. Sim. Bom, já tem autorização do Gomo 755? Gomo 755, número 2 para a cópia. Obrigado. 935, tamo voo, boa tarde. 935, boa tarde. 5488, livre pouso 10, vento 120 graus, 120 graus com 10 nós, 10 nós. 7, do tempo 542. Over 99, autorizado táxi via Patiuno, Índia, quando esperado no 0, que negar no 0 no 2, torre 1 no decimal 6. Azul 4206, sua identificação, chegada a Mari, desce para o 050. Amare 050. Controle Salvador, Oxené 6321, cruza 2 mil pés agora, perfil a Arbor. Xané 6321, contato radar na decolagem, saída Arbor, sua para o voo 320. Arbor 320, 6321, gostaria de voar a posição Elefa? Xané 6321, mantenha a arma. Ativo, mantenha o perfil 6321. Mike Eco Delta chama a torre na frequência 118.6. Salvador é 1925. Mudou. Para a cópia. Agilizando, Mike Eco Delta na presente, agilizando, cruza a final da 10, base pela direita na 17, reporte já na curta final 17, Mike Eco Delta com 120 graus, 10 nós, 10 nós. Bono 077, pronto para postar estacionamento? Afirmo 077. Bono 007, gol 1077, autorizado, puxa estacionamento. Portar na tarde, 0077. Solo 5488, livrou a pista. Quem me chamou, gol? Gol 399. 399, alinha e decola. Pistão no 0, vento 120 graus, 109. Autorizado, alinhar e decolar, cabeceira 10, gol 1399. Alfa, curva esquerda, ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória, visual com campo. Ingressará no corredor Interlagos, reportar rotatória, visual com campo e dinamo em geral. Golo 925, pronto pra cópia? Tá bom, 755. Golo 925? 925, tá pronto. Golo 925 para Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 1 no 7. Pista 10, após curva direita, saída Arbor, após Elefa, após Ofito. Controle 19.35, torre 118.6, 3.5075. Cruzado Brasília no 360, Open Zulu 17, decolado no 0 por uma direita. Arbora Elefa Ofito. Controle 119.35, é torre 118.6, o nome do ponto é 5075.1925. Por 1925, o detimento correto, reporte para o push. Vamos push no 925. Além do Gol no 077, mais alguma aeronave está pronta para o push back acionamento? Eu passarei de 231 na remota 32. Posição, da 32 no 7. Mantém. 231, autorizado, puxa acionamento. Puxa acionamento, 231. O LS visual, Gol 1395. Gol 1395, complete LS, chama a torre na frequência 118.6. 18.6, obrigado. 1.66. Pista 10, após curva direita, saída da EL, após direita, após bridge. Controle 1.9.35, controle, torre 1.18.6, transponder 5.101, Gol 1.755. Ok, autorizado com 15, nível 360, Pesolo 10 bridge, Pesolo 1.6, decola na Dael Leda, após Leda direto bridge, controle 1935, torre 18.6 e o transponder 5.101, está pronto para posicionamento no 08. 5, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós, ajuste no 0, 12. Boa, 900. Canal 471, está no 04, que é bordo 3 horas e 50 da Tarna Campino. Leda, após direto bridge, suba inicialmente restrita ao 080, devido a tráfego no setor sudeste de Salvador, sudoeste de Salvador, mantendo nível 090, um bandeirante da Força Aérea. Então, no perfil da EL Leda, após Leda, direto bridge, está restrito no 080, Gol 1399. O limite é 30 milhas de Salvador, cara? 080 restrito. Só podia confirmar o limite é 30 milhas de Salvador? Afirmo. Obrigado. Gol 1077 autorizado, táxi. E o pátio 1, Índia, ponto de espera da 10 QNH. 10, 12, torre 18.6. Gente, Pátio Índia, ponto perto 18.6, boa. Jave 27, controle. Escuta. Forma o tráfego 12 horas, 19 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 050, subindo ao 080, com Boeing 737 da Gol, restrito ao nível 80 devido à aeronave. Jave 27. Na M321, no chamo Recife, na frequência 1260, alterna 1268, decimal 8. 260, 268, Oxanã M321, batalha. É, boa tarde, a secundária é 128, decimal 8, Oxanã M321. 328, a secundária, 321, muito obrigado. Afirmativa, secundária 128, decimal 8, boa viagem. Solo Salvador, Gol 1925, posição é 03, pushback acionamento. Gol 1925, aguarde para pushback acionamento. Previsão para o 755? Guarde. 2, passarei 2231 para o táxi com 52 no POB, 3 horas e meia de autonomia, alterna Brasília. Passarei 2231, autorizado táxi via Patinho 1, taxiway Índia, ponto de espera da 10, torre 12 decimal 6, QNH 1012, confirme POB, autonomia alternativa, por favor. 52 no POB, 3 horas e meia, alterna Brasília, táxi via Pátio Índia, ponto de espera 10, torre 286 para o 2231. 2231, ciente. Solo, Salvador, o TP-559. Momento. O Gol na 925? Não, Gol na 755, no portal 08. É, tem uma aeronave da Passaredo que vai passar sua cauda. Coordene com a equipe de solo que assim que ele passar a cauda, está liberado no 08 a realizar o pushback. Chame pronto para o táxi. Ok, após passar de Passaredo, autorizado o push, não vai poder, não vai chamar táxi. 755. Na sequência, Pantanal 4711. Após a passagem do Embraer 145 da Passaredo, está autorizado seu pushback e acionamento. Reporta pronto para o táxi. Afirmativo, vai coordenar com o pessoal do solo após a passagem do 145, vai iniciar o pushback e acionamento. Reportará para o táxi, para o 4711. E o Gol no 925, previsão para iniciar pushback, mais 7 minutos. Tá ok, Gol 925, 0 Gol. Solo, Salvador, boa tarde, 395, entrando na 6 Gol. Gol 395, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette. Presente, novo número Alfa, final no 7. Vai cortar agora na presente o final 17, engenheiro novo número Alfa. Afirmativo, evitando reduções, engenheiro novo número Alfa, reporte final de 2 milhas da 17. Reportará 2 milhas final 17, engenheiro novo número Alfa. Salve, Salvador. Muito boa tarde, F-1729, Centro da Leifão, da Federação, confins. Aguarde. Vive 5219, autorizado, por estacionamento. Muito grato. Salvador, é o trip 54 no 5 para Guel, está na escuta para autorização. Bom, 399. Prossiga, bom, no 399. Só uma informação, senhora, não teremos condições de passar a posição de 20 milhas de Salvador acima de 130. Aguardem a cópia da autorização. Previsão de 5 minutos, no mínimo, para receber. Afirmativo 5729, seria só a saída prevista, por gentileza? Ainda não. Será dado juntamente com a saída, com a autorização de tráfego. Ah, fui, aliás, 4206. Confia para o controle? Azul 4206, estabilizado, aliás. Azul 4206, complete LS, chama a torre na frequência 18 desse momento. Salvador, boa tarde, 4206, a 2:30 do Cerro. Somente a portadora, senhor. 395 para ingresso, filhete. Solo, senhor. Solo Salvador, azul 4206, não consegue contato com a torre, está baixado e travado, passando externo. 7, contato radar na decolagem, suporte de voo 360, saída da EL. Ok, então, está livre da restrição do 080 por 30 milhas, por 3217? Tem problema, certo? O senhor vai cancelar o contato mais tarde. Gente, chamei mais próximo, mais tarde então. Trip 5219. Oh, não, graças. Trip 5 decimal 1, alterna 133 decimal 25.